Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde no Pedro Venoevo. O ex-presidente Lula, no seu discurso, antes de sua prisão, disse que não era uma pessoa, mas sim uma ideia. Que ideia podemos concluir de um sujeito que, em 14 anos de história do Brasil, fez um país passar vexame e humilhação dos seus atos iníquos de corrupção, tráfico de influência, lavagem de dinheiro e outros tipos de crimes no intento futuro de aparelhar o Estado e transformar a sociedade brasileira num apêndice de um partido totalitário? Essa talvez seria a melhor ideia que nós podemos extrair se nós tivermos um certo amor pela verdade histórica. Em outras palavras, o ex-presidente Lula de fato representa como ideia, como encarnação do pior que este país já representou. Representa a decadência, representa o rebaixamento moral, representa tudo aquilo que qualquer brasileiro, se pensar num país minimamente decente, deve repudiar. Mas por outro lado, se Lula é uma péssima ideia, diga-se de passagem, não deixa de ser patético perceber que certos jornalistas da Rede Globo, como o senhor Chico Pinheiro, quando falava da prisão desse notório larápio, começou a sair lágrimas nos olhos, começou a choramingar e ainda publicou, ou pelo menos estão afirmando que supostamente publicou, algumas mensagens de crítica a Sérgio Moro, etc. Outro sujeito que também participou dessa palhaçada de um falso luto foi o político do Amazonas, do PSDB, o senhor Arthur Virgílio, dizendo que agora nós perdemos o maior líder sindical da América Latina e blá blá blá. Esse pessoal fala da prisão do Lula como se tivesse de luto, quando na verdade nunca foi mistério para ninguém toda a fama das falcatruas do senhor Lula. Das duas, uma: ou esse pessoal acredita realmente no mito da propaganda do Lula, mito criado pelo Duda Mendonça e por outros publicitários, ou então esse pessoal tem muita coisa a dever, inclusive um político do PSDB que supostamente é oposição. Aí dá para perceber que PSDB não é oposição nem aqui nem no raio da puta que o pariu. Muito pelo contrário. PSDB fez o papel de controlar a oposição ou de neutralizar qualquer tipo de manifestação que fugisse do projeto político esquerdista. Muito pelo contrário. Alckmin, Serra, até mesmo Dória, que falou uma besteira agora, o prefeito de São Paulo: ah, se prenderem o Lula, vai ter revolução, vai ter porrada na rua. Ontem mesmo eu estava sentado num restaurante e as pessoas estavam comendo pacificamente, tomando sua cervejinha e estavam cagando e andando pro Lula. Ninguém move um boscapé, move uma fogueira de São João pelo Lula. E no entanto, o pessoal do PSDB acha ainda que o PT vai causar revolução. Mas é claro que esse pessoal está comprometido também, porque a nova onda não será mais o PT, mas o PSDB. E quiçá o PMDB. Há uma grande possibilidade da caixa preta do PSDB se abrir. E nós vamos descobrir coisas que vão envergonhar mais ainda este país. É por isso que o PSDB está desesperado. Não é porque Lula seja um grande líder sindical ou uma grande ideia. Só se for a ideia do Caninha 51. Nisto, o Lula está muito familiarizado. Nada. É porque a classe política brasileira está com medo da Lava Jato. Está com medo de que a Lava Jato fuja do controle. É basicamente isso. E é por essas e outras que agora nós temos esses exaltadinhos afirmando: ó, Lula é um grande líder. Lula foi um grande chefe. Lula tirou 40 milhões de pessoas da miséria. Não, minto, 40 não, foram 40 bilhões de pessoas, tá? O mundo tem 8 bilhões, mas ele tirou 40 bilhões. Sabe-se lá por quê? Bom, estatística falsificada é o dom da esquerda, mas enfim. Lula criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Lula descobriu o Brasil, saiu da caravela do Cabral, foi o primeiro a pisar em território brasileiro. Lula proclamou a independência no dia 7 de setembro de 1822. Lula, primeiro imperador perpétuo do Brasil. E assim sucessivamente, né? Os delírios vão rolando, rolando, rolando. E, por outro lado, seria também bom falar de outro sujeito que embarcou na ideia do Lula. O senhor Dom Angélico Sândalo Bernardino, que, dentre outras loucuras típicas da esquerda católica, olha que nós podemos dizer que esquerda católica é uma contradição em termos, como socialismo cristão é uma contradição em termos, tal como dizia o Papa Pio XI, né? Mas voltando ao senhor Dom Angélico, não é Ângelo, é Angélico, Sândalo Bernardino, eis que ele discursa na sua homilia: nós somos contra o capitalismo explorador, o capitalismo que explora a classe trabalhadora, e Jesus Cristo foi a favor dos pobres, etc. Senhor Angélico Bernardino, diga-me uma coisa, bem sincero: o senhor é um bispo que já tem cabelos brancos. É um sujeito que, nas palavras do Duque de La Rochefoucauld, deveria dar bons exemplos para não dar maus costumes. Vamos analisar uma coisa. Explique-me como o seu alado líder, idolatrado, salve, salve, pode ser contra esse capitalismo explorador, quando na verdade ele se tornou um dos maiores capitalistas estatais do Brasil, diga-se de passagem, porque ele só ganhou às custas do Estado, como também enriqueceu os maiores capitalistas do Brasil: Odebrecht, OAS, Camargo Correia, JBS, toda essa putada aí. Das duas, uma: o senhor, como um bispo, e portanto como autoridade da Igreja Católica, ou melhor, da minha igreja, eu fico pensando com os botões. Ou o senhor é um sujeito demasiado ingênuo e que, pela sua idade, está perdendo um pouquinho a razão, e aí nós podemos deduzir, por caridade ao senhor, que talvez seja mal de Parkinson, Alzheimer, sei lá, uma debilidade, uma demência, uma senilidade, ou então o senhor realmente é um picaretão de primeira. É vergonhoso falar isso de um bispo. Eu detesto falar mal de bispos, mas eu acho que é um mal necessário. Então, nós podemos extrair a seguinte conclusão: o senhor Dom Angélico Sândalo Bernardino é hipócrita, um hipócrita demente. Ora fala mal do capitalismo, ora vai lá na comitiva de Lula acobertar os grandes capitalistas estatais que roubaram o povo brasileiro. E ainda vem falar de exploração do pobre e do trabalhador. Mas que hipocrisia! Que safadeza, que vigarice, charlatanismo. Nós podemos esperar charlatanismo de feiticeiros, de macumbeiros, de necromantes, de várias outras coisas, mas nunca de um bispo católico. Nunca de alguém que foi ordenado representar Cristo. Santo Inácio de Antioquia dizia que onde estava o bispo, estava a Igreja Católica. Mas, infelizmente, há certos bispos que não sabem disso, ou fingem não saber disso, ou pior, não representam a Igreja Católica, porque não representam o espírito da fé, não representam o corpo místico na sua essência, que é a defesa da fé. A fé do senhor Angélico Sândalo é a fé de uma ideologia materialista, ateia, corrupta, junto com uma quadrilha de corruptos. É muito pior do que corrupção, até. Uma quadrilha revolucionária. Sempre temos que estar em conta de que o petismo não é uma mera quadrilha de bandidos. O petismo é a revolução socialista totalitária ateia anticristã no poder. Eu já comentei aqui que um bispo católico, ao menos, se procurasse o Lula, não deveria acobertar suas bandalheiras, não deveria fortalecer o seu ego inflado, mesmo cometendo as iniquidades que o Lula cometeu. Não. Deveria fazer como aquele bispo que visitou na cadeia um sujeito como Serenelli, por exemplo, que matou Santa Maria Goretti. Um homem atormentado que estava na cadeia, e este bicho começou a ouvir a confissão deste homem. E este homem, felizmente, se converteu. Mas o que, que um bispo católico faz? Em vez de pegar a confissão do Lula, diz assim: Lula, arrependa dos seus pecados. Lula, preste contas ao que você fez. Vá pagar as suas penas, vá pagar as suas culpas. Não. Esse bicho vai lá alimentar o ego inflado de um líder de uma quadrilha, dizendo que ele deve ter orgulho de ter feito com o que fez com o país. Senhor Angélico, o senhor não honra o cabelo branco que o senhor tem. O senhor realmente é a visão caricatural de um bispo decrépito, de um bispo que serviria como caricatura dos romances de Eça de Queiroz, Crime do Padre Amaro, enfim. O senhor está nesse nível e coisa pior. Leiam o livro Crime do Padre Amaro. Eça de Queiroz, naturalmente, não satiriza a Igreja Católica, mas se a Igreja Católica em Portugal, que, como a Igreja Brasileira, se tornou uma indústria de carreiristas, sem fé, sem vocação, sem amor pela fé cristã. O que nós vemos hoje é um bando de carreiristas dentro da Igreja Católica. Carreiristas travestidos de bispos, de padres, e que hoje defendem uma militância vergonhosa. Então, meus amigos, é basicamente isso. Lula é uma ideia? Concordo plenamente. Uma ideia de corrupção, uma ideia de opressão, uma ideia de totalitarismo, uma ideia de subversão moral e uma ideia de degradação espiritual desta nação. Então, meus amigos, um grande abraço.